perfecto, no controle. Ono Fone para 0122. Romeo, Fox, Platinum. EBTA? Afirma, comando. Charlie Foxtrot, Charlie Foxtrot, Charlie Foxtrot, Charlie Foxtrot. companhia de senhora Sorte 50, o vento é sul, 10-9-13, aguarde autorização para o curso. Aguardando o curso, pessoal, só 3-0, correção, 3-0-4. Please roll and launch for them. Mike Golf com Mike, reporta a Liga Unida de Salvador. Marcão. Mike Golf, Mike, reporta a Liga Unida de Salvador. Liga Unida de Salvador. Vou direto para o Itapuã, reporte e vou para o Itapuã. Mike, Golf, Mike. Oi. Carnaval, muito bom. Reporta. Como está a montanha do litoral? 208, bom trabalho, está na 6.93. O Mike, você vai ser o Dodô e o Osmar. Você pode as três situações mais usar. Só na 2.13, está tentando a decolagem, se não via, só o 1 e o 3 a 0. Só na 2.13, o Lero. Salvador com 1593 passando 1700 pés na Samu 1, situação ótima. 1593, aproximada da palavra, vazia, salvo 1 e nível 360. Vazia, nível 360, gol 1593. 120-13, 4-4-3, 4-4-3, 4-4-3, na área 128, litoral 8, a forma 128, litoral 0. já de volta para a decolagem. Fundo e ordem. Eu Vou para 15000, para autorizar o VF de cena, para o seu lado de fundo. Fundo 545, eu consigo a linha de cena 2000. Alaska, Prefeitura de Cinco, uma favor, alerta, no atraso, no encalado. Thank you.